É, você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Como já anunciamos aqui agora, o conjunto Os Originais do Samba, aliás, esse conjunto está sendo anunciado pelo Sesc aqui em São Carlos. Os Originais do Samba, em gravação da RCA Victor. Gravações memoráveis que vocês vão ouvir agora. Billy Branco assinando, ele que é engenheiro. Canto Chorado, que coisa linda. Ainda com o conjunto original de Os Originais do Samba, com Mussum e Companhia Bela, do Luiz Soberano, grande sucesso da Linda Batista, Enlouqueci. Tudo isso graças ao amigo de Brotas, Sr. Rudinei Alberto Bertocco, que nos envia este CD dos Os Originais do Samba e mais CDs que ainda enfocaremos nesta pedida. Paulinho da Viola assina, Sei Lá Mangueira defende o conjunto vocal Os Originais do Samba. O que dá pra vida pra chorar? Questão só de peso e medida. Problema de hora e lugar. Tudo são coisas da vida. O que dá pra vida pra chorar? O que dá pra vida pra chorar? O que dá pra vida pra chorar? No jogo se perde ou se ganha, caminho que leva, que traz, trazendo alegria da mãe, levando, levou minha paz. Tem gente que ri da desgraça, duvido que ria da sua. Se alguém se escorrega onde passa, tem riso do povo na partindo. Tem sempre o adeus da amada, o riso chorado mais lindo. Eu posso cantar meu lamento, também sei chorar de alegria. As velas no mar querem vento, no poço é melhor calmaria. O que dá pra rir, dá pra chorar. Questão só de peso. Mesmo a palavra sofrência, quem dicionário não tem. Mistura de dor, paciência, quer riso, quer. Sinto uma dor no meu peito. Só você poderia dar jeito. Sinto uma dor no meu peito. Só você poderia dar jeito. Enlouqueci você está conosco ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Amigo J. Ribeiro, amigo narrador, locutor e excelente jornalista, pelo enfoque que fez em sua coluna, por um excelente jornal de nossa cidade aqui em São Carlos, o Classificado dos Eventos, os nossos sinceros agradecimentos, amigo J. Ribeiro. Você que é um talento de nossa radiofonia, você que é a memória viva do nosso rádio, você que sabe das coisas boas, pela audiência a esse cartaz e pelo enfoque desta pedida em sua coluna, os nossos sinceros agradecimentos, e você é o nosso convidado permanente para estar conosco aqui, revivendo algumas passagens gostosas do rádio em São Carlos. Você está intimado a comparecer. Eu vou mandar um helicóptero para pegá-lo em sua casa. Mas vamos nós com música. Mais um CD que nos foi enviado pelo grande colecionador da cidade de Brotas, o senhor Rudinei Alberto Bertocco, nosso gentil ouvinte. Desta feita, mais uma vez, mais um CD da Odeon, da Doris Monteiro. Que cantor excepcional, que repertório maravilhoso. Doris Monteiro, nesta manhã de domingo, vai desfilar para cantar estas músicas maravilhosas do João Nogueira, Eu, Ei, Rosa, do Vinícius de Moraes. Doris Monteiro em arranjo muito bonito do Gaia, Lamento do Morro, ainda graças ao colecionador que está nos enviando estas pérolas em CD. Da cidade de Brotas, o senhor Rudinei Alberto Bertocco, Doris Monteiro, do engenheiro Billy Branco, a banca do distinto. Olhos meus, ao meu viver é te esperar